pessoal da Carrazela e do Conselho de Carrazela e outros conselhos que também estão aqui presentes. Para todos, muito boa noite. Ora, vamos então começar a sentença aqui ao nosso pai da fartura. Eu vou fazer aqui um bocadinho de trabalho, para ver se vocês também me entusiasmam um bocadinho, está bem? Carrazenses conterrâneos, amigos, estranho e florestreiro, os factos são concedâneos que o intrudo é em fevereiro. É assim mesmo. Cabe-nos decidir esta noite, decidir o que está decidido, por isso que ninguém se afoite ou que se estiga ao cumprido. Neste constante carnaval são todos os nossos dias, por favor não levem a mal estas pequenas ousadias. Vamos enterrar o intrudo, enterrá-lo bem enterrado, pois ele é o culpado de tudo que se passa do nosso lado. Há disfarces de carnaval, há disfarces todos os dias, umas vezes sou o Amaral, outras vezes sou o Tobias. Vi muita gente mascarada, vi também muito mirone, vi uma magrinha achatada mascarada do smartphone. Vi também por aí um porco que andava de bicicleta, fugir para não ser morto, corria com um atleta. A relinchar com um cavalo, desfilava uma grande vaca, que carejava como um galo empoleirada num panaca. Vi também uma cabra roxa, que ia agarrada a um corno, de uma das patas ia coxa, e a outra já estava no forno. Achei graça aos cabeçudos, havia máscaras engraçadas. Também vi pintos calçudos, com as calças novas rasgadas. Tapei a cara com véu, neste dia frio de entrudo, mas em vez das pernas ao léu, tapei-o com um sobretudo. A aragem fria era tanta, que tudo em mim tremia, acabei enroscado na manta da minha amiga de Maria. Estávamos os dois lá tão bem, que até me esqueci de comer, e antes que lá chegasse alguém, entregámos-nos ao prazer. Anda por aí meio mundo, a enganar o outro meio. Há quem engane no fundo, com conversa e com paleio. Podem bater palmas que eu espero. Estou vindo e baristo, desconfiemos do Armando. É bem melhor ficar mal visto, que burlado por um malandro. Já todos conhecemos bem, o velho conto do vigário. Conte-se com o que tem, não queira ser milionário. Coitado deste pobre país, onde existe tanto ladrão, a roubar salta ao verniz e quem paga é o mexilhão. No inverno, no mês, roubaram os tais, como roubaram o VPN. Com o barico já foi demais, um dia desses vai o milênio. Quando acabarem o saque, pouco ou nada a restar, e estes ladrões de prate roubam até ter a secar. Custa bastante aceitar o que se passa com os bancos, para o empréstimo pagar, passamos noites em branco. Se há lucros, é sem sorrir, mas se há perdas de capital, lá está o Zé para contribuir, ou paga bem ou paga mal. Povo de tão corrupta gente, que não gosta de trabalhar, só é mesmo inteligente para socar para ir camar. Os que melhor se governam nem precisam da gratidão, e são os que menos trabalham, os que têm mais melhor progressão. Já vi muitos lampotas e muitos lampos também. Alguns são as anedotas, outros são os filhos da mãe. Amigo não tem defeitos, para inimigo a gente inventa. E sem qualquer preconceito, a gente ainda acrescenta. Os homens têm um amigo, quem me der ter a mim, tem mais dinheiro, vos digo, do que o Américo Mourinho. Dão-lhe bem tanto dinheiro, É o que todos querem saber. É o amigo ou o companheiro, ninguém para ficar a dever. E lá do ver por Paris, foi estudar o Esperdinho, viveu contente e feliz, a riso do Zé Covinho. Viver à grande e à francesa não é para qualquer mortal, sem olhar qualquer despesa, sem dinheiro e sem capital. Triste povo que acreditais da fortuna caída do céu, não vestes que estes eram os tais que têm na cara escrito réu. Ó triste justiça nossa, que tanto ladrão à solta, contentes a viver na fossa e outros a precisar de escolta. Somos um país de doutores e de engenheiros aos montes, mas trabalhar com tratores não está nos seus horizontes. Trabalhar com as calas nas mãos, subsídio é o que está a dar, pois para certos cidadãos é melhor aí trabalhar. Há gente que quer ser rica e passa a vida a sonhar, mas o dinheiro não estica, é preciso ir trabalhar. Vive-se para o que faz de conta e até só para inglês ver. Há por aí muita gente tonta que vive só para fazer querer. Pode fazer falta. Pensei uma sobre os ciganos, mas se calhar é melhor não. Nós somos os aldeanos e eles são os filhos de Adão. No jardim de Carraceda há quatro esculturas colocadas, terão sido discussão acesa, pois estão costas voltadas. Há quem diga com convicção que as esculturas do jardim representam a exatidão o que se passa enfim. Há quem faça muita intriga, sem vergonha e facilidade, talvez um dia lhes diga qual é de facto a verdade. Nas eleições para a presidência eram muitos os candidatos, nunca vi tal concorrência, há de ser eram mais baratos. Para suceder no poleiro houve muito concorrente, mas até o Tino Calceteiro daria bom presidente. Há dias o primeiro-ministro chamou primeiro ao anterior. Pensei que seria esse ministro vê-los aos dois no andor. Ao vulcão vi um café e queimei uma gengiva. Pedi o açúcar de pé e paguei sentado viva. Pobre deste país coitado, com gente a quem falta pão, tirando ao aposentado e esquece a corrupção. É crise a que está a dar, e por isso é tão falada, até dava para cozinhar políticos de caldeirada. Dos vistos golpes ouvi falar, e de uma troika também, bem se podiam acasalar em união de facto em Belém. Ajudamos os coitadinhos, e deles temos muita pena, a pedir são os anjinhos, não pedem esmola pequena. Somos uns tristes coitados, que choramos a linha do Tua, demos asilo aos refugiados, mas os nossos dormem na rua. À procura do Facebook, arranjei uma namorada, afinal seria um duque, tinha barba desgraçada. E como não tinha a certeza, se tinha sido enganado, apalpeia com esperteza, por pouco não fui rabado. Há mulheres que fazem queixas, porque o homem é um chato. Há outras que, se as deixas, fazem de ti de sapato. Com as ideias baralhadas, fica a minha cabecinha. Há coisas tão complicadas que a deixam bem doidinha. Vamos lá ver se bem percebo esta dança dos combustíveis, livros o couro e o sebo com preços inconcebíveis. Baixa petróleo, sobem as gasolinas. Baixa a gasolina, sobem os gasóleos. Depois fregamos com vaselina para não nos doer os entrefolhos. A culpa é tanto imposto, dizem por aí a boca cheia. Acho que é graça de mau gosto ou é culpa da Assembleia. Para quem gosta de novelas, temos uma com muita luz. Se a primeira foi Gabriela, a última é Jorge Jesus. Ele que mastiga chiclete e dá pontapés na gramática. É contido de muita manchete e é bom na arte dramática. Fala-se agora do vírus Zika, mas o ébola chegou primeiro. Nós já tivemos a fava rica, mas eu prefiro o bom fumeiro. Fui de férias para o Brasil para arranjar uma brazuca. Com o Zika fiquei febril, voltei para a camarada da cuca. Hoje morro-se nos hospitais e morro-se na ambulância, porque as doenças fatais não dão grande importância. Coitado de quem fica doente, coitado de quem passa mal. Sai da cama padecente e é tratado como um vegetal. Estou farto do orçamento e dos senhores de Bruxelas. É quase tal casamento com os tachos e com as panelas. O déficit é um problema, o déficit é uma complicação. Será que é culpa do sistema ou será culpa da inflação? Com medo do populismo, deixei de comer alheira. Faz mal ao organismo e deixou-me de caganeira. Para me manter na linha, decidi-me a fazer dieta. Ao almoço uma sardinha, ao jantar uma omeleta. Mas em vez de perder peso, arranjei uns quilos a mais. E antes de ficasse obeso, mudei-me para os cereais. E por hoje vou terminar, não vos quero amassar mais. Para o ano cá estaremos com estes e outros animais. Da cinza nascerá a vida, que com coragem se apoite, para nos transmitir esperança e nos dar uma boa noite. E com um final muito triste, vou acabar esta sessão. Morre pai da fartura, morre meu grande cabrão. Quem vai o inocente, que nem a luz do sol viu, filho de pai incógnita e da puta que pariu. Adeus até para o ar. Eu não sei o que é isso.